Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo que está começando. Está começando junto com a sua semana, né, gente? E aí, maravilha. Estamos aí começando mais uma semana em ritmo de energia positiva, em ritmo de música boa e, claro, no ritmo que predomina o Central do Sertanejo, que é o sertanejão de qualidade. Olha que maravilha, gente. Hoje, 4 de abril do ano de 2016, aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, é um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e levo pra você o que há de melhor na música sertaneja, muita informação do mundo sertanejo, tudo você fica sabendo aqui, né? No Central do Sertanejo. E eu quero começar mandando um abraço especial pra todo mundo que tá sintonizado com a gente nessa segundona, começando aí o mês de abril, né? É a primeira segunda-feira do mês de abril, olha que maravilha, gente. Eu falo aí também da Paula Fernandes. Paula Fernandes divide palco com Sandy na gravação do seu novo DVD. Mais leve, mais confiante que nunca, Paula Fernandes sobe ao palco no City Bank Hall nos dias 15 e 16 de abril para gravar o quinto DVD da carreira, o DVD Amanhecer, e comemorar a participação especial da cantora Sandy, com quem dividirá o palco pela primeira vez. Cuidando mais uma vez de todos os detalhes pessoalmente, a música sertaneja traz nesse novo projeto um repertório baseado no seu disco totalmente autoral, lançado em 2015, sem deixar de lado os grandes sucessos da carreira. O show será dividido em três partes e levará o público a uma viagem que começa à noite e segue pela madrugada até o amanhecer. Olha que legal. Tudo foi planejado para que as pessoas vivam cada momento, sintam a mesma emoção que o artista sente em cima do palco fazendo o espetáculo. Além disso, os fãs poderão também presenciar as novidades de cenário, palco, estrutura e iluminação. De quem a proposta é mostrar aí, né, um novo mundo. A cantora quer mostrar um novo mundo para os seus fãs. A direção é de Roane Carneiro, que acumula trabalhos como Show da Virada, Especial Roberto Carlos, Criança Esperança, entre outros, né? E já fez iluminação até de show internacional. Esse cara é bom mesmo, hein? E vamos aí começando o nosso programa de hoje, começando a nossa segunda-feira com ela, Paula Fernandes. É sucesso. Inspiração no Central do Sertanejo. Não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim.

aqui pra sempre. A previsão do tempo diz que hoje à noite vai fazer 3 graus. Previsão do tempo, Fernando e Sorocaba, no Central do Sertanejo, na sua segunda-feira. Fechando aí o nosso primeiro bloco, né, gente? Tô indo pro intervalo, já já tem mais informações. Já já eu vou falar pra vocês aí da dupla Bruno e Marrone, olha, que gravaram no último final de semana o tão esperado DVD junto com o Chitãozinho e Chororó. Ei, maravilha! Daqui a pouquinho eu volto, gente, com mais Central do Sertanejo. Intervalo é rapidinho, sai daí! Não muda de estação, eu já tô voltando com Central do Sertanejo. Eita, programa bom, gente! Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta no seu rádio. Hoje, segunda-feira, dia 4 de abril do ano de 2016. Vou trazer para vocês agora as informações falando aí da gravação que aconteceu no último final de semana, até ontem, né? Dia 3. Aconteceu a gravação aí do DVD clássico Chitãozinho e Chororó e Bruno e Marrone em São Paulo. Aconteceu no dia 1º, 2 e 3 de abril no Espaço das Américas e foi dado início a uma grande turnê também, né? O DVD teve a direção aí de Roane Carneiro e a produção musical de Dudu Borges e levou o público a uma viagem com grandes clássicos das duas duplas como Choram as Rosas, Evidências, Dormi na Praça, Página de Amigos, muito bacana! Com certeza, gravar esse DVD vai ficar na história aí, essas duas duplas. O cenário assinado por Zé Carruto foi um cenário à parte também, né? Inspirado em desenhos técnicos e bem na arquitetura clássica. O projeto traz referências de diferentes períodos da história mundial que remete a um ambiente majestoso com colunas, arcos. Muito legal mesmo. Além disso, tudo ser comandado por tecnologia de painéis de LED muito bacanas. Olha, um negócio bem legal, de primeira qualidade mesmo, assim como as duas duplas são, né, gente? Então vamos aí com Chitãozinho e Chororó. Essa música aí rolou no DVD. Hipótese. Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo sua dor. Me deixe sofrer o que sofre, viver a hipótese desse amor. Chega devastando tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor. Vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor. Vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver com você. Devastando tudo pra te machucar, que mesmo tentando esquecer te faz lembrar. Não pode ser amor se faz sofrer. Me deixa te mostrar o que vou ser. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor. Vou ser o sol pra te aquecer. Me deixa viver. Vou ser um só verdadeiro. Vou ser calor no verão de janeiro. Vou ser amor. Vou ser um sol pra te aquecer. Me deixa cuidar de você. Central do Sertanejo.

gente vai fazer? Pensa na gente sem roupa, minha boca na sua boca. Pensa você implorando mais, querendo mais, pedindo mais. Vai ser gostoso, vai ser gostoso, vai. Daí o som do Zé Felipe, vai ser gostoso, é sucesso no Central de Sertanejo. Gente, e o programa vai ficando por aqui, né? Segunda-feira, maravilha. Olha, foi bom demais saber que você estava aqui ligadinho com a gente até agora, obrigado pelo carinho sempre. Vem aí mais um líder de audiência, não muda de estação não, que vem aí com certeza mais um campeão aqui na sua rádio preferida. Galera, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo bem gostoso pra todo mundo. Olha, amanhã a gente vai se encontrar, né? Amanhã, terça-feira, dia 5 de abril, nós estaremos juntinhos aqui na sua rádio preferida, se Deus permitir. Gente, muita paz, muita saúde. Até amanhã com mais Central do Sertanejo. E tem saideira chegando. Valeu, gente! Amanhã tem mais Central do Sertanejo. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. É Pedro Henrique e Fernandes invadindo o forró. É barraceira, menino. Chibata. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. Foge pra bem longe dessa mulher. Foge pra bem longe dessa mulher. Todo mês é a mesma coisa, chora, briga, eu tenho que vazar. Sai na rua gritando comigo, já sei que o pau vai quebrar. Toda vez é esse sofrimento, xinga, quebra o meu celular na parede. Fica doida demais. Mas se ela não fosse o amor da minha vida, se eu não fosse tão apaixonado nela, eu fugia pra nunca mais voltar. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. Foge pra bem longe dessa mulher. Foge pra bem longe dessa mulher. É forró doido mesmo. É Pedro Henrique e Fernandes ao vivo no seu rádio. Mas se ela não fosse o amor da minha vida, se eu não fosse tão apaixonado nela, eu fugia pra nunca mais voltar. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. Foge pra bem longe dessa mulher. Foge pra bem longe dessa mulher. Central do Sertanejo.